Porto vence, Benfica também, Sporting empata. Ronaldo deixa a carreira. Kim Clijsters é novamente a número 1 do mundo de ténis. Estas e outras notícias em destaque na edição de hoje do Desporto Antena. Gosta de observar, de apreender e aprender? Então seja bem-vindo ao Imaginário 21. Eu sou o Emanuel Almeirante e todos os domingos entre as 21 e as 22h30 estou aqui na Antena Web para lhe falar sobre os mais variados assuntos, sobretudo do panorama atual. Espero por si, Imaginário 21. Todos os domingos entre as 21 e as 22h30 aqui na sua Antena Web. A sua hora de almoço está agora mais recheada. É que de segunda a sexta-feira, a Antena Web traz-lhe rapidinhas na brasa. Ria a bom rir na companhia da sua estação. Rapidinhas na brasa. Um programa da parada da paródia. De segunda a sexta-feira, entre a 1h e 1h30 da tarde, aqui na sua rádio Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por 4 versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola. Um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola. Um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia, aqui na Antena Web. Boa noite. Era o Benfica dos anos 60. Foi o comentário que muitos utilizadores das redes sociais fizeram. O Benfica venceu ontem o Vitória de Guimarães por 3-0. Mas podiam ter sido mais. Ora pelas jogadas falhadas, ora por uma grande penalidade atirada ao lado e um golo mal anulado. O Vitória de Guimarães foi simplesmente impotente para deter a força dos encarnados, que estiveram perfeitos. A equipa do Benfica venceu ontem no Estádio da Luz. O primeiro golo foi marcado por Sidney aos 24 minutos. Já na segunda parte, a equipa do Benfica fez o 2-0 por intermédio de Aymar, Pablito Aymar, que aos 4 minutos da segunda parte recepcionou um passe de Sidney com 40 metros de distância. Foi uma jogada como há muito se não via na Liga Portuguesa. Pablo Aymar recepcionou o passe diretamente virado para a baliza, para a qual atirou e não perdoou. O Benfica fazia o 2-0. Pouco depois, Sidney quis repetir o feito, só que Sálvio não conseguiu dominar a bola. Mas o passe foi igualmente espetacular. A equipa do Benfica fazia ainda o 3-0, já com Carlos Martins no jogo, por troca com Pablo Aymar. E foi precisamente Carlos Martins que fez o 3-0, à contagem ou à passagem do minuto 90. A equipa do Benfica ainda viu ser um golo mal anulado a Javier Saviola, depois de João Ferreira, o árbitro do encontro, ter entendido que Saviola ajeitou a bola com a mão. Depois, em repetições televisivas a posteriori, percebeu-se que afinal o jogador ajeitou a bola com o joelho, mas houve ilusão de ótica e o árbitro não teve propriamente culpa nesse erro. A equipa do Benfica também foi-lhe uma grande penalidade. Cardoso, ansioso, tirou a bola para a bancada. A bola bateu ainda algumas vezes no ferro, no poste, e o brasileiro Nilton também esteve bem no encontro, ao defender algumas bolas que foram parar à sua baliza. No final do encontro, Jorge Jesus disse que podíamos ter ganho por mais. Manuel Machado deu os parabéns aos encarnados pelo excelente encontro que fizeram. Foi uma noite de espetáculo. No estádio AXA, a equipa do Braga perdeu por 2-0 com o líder atual da prova, o Futebol Clube do Porto. Os dois golos foram marcados por Otamendi, que hoje é tão falado como nunca foi em todos os outros dias juntos. O argentino apontou os dois golos do encontro aos 45 e aos 67 minutos. O segundo, através de um livre marcado por Hulk. Otamendi apanhou a bola e não perdoou. Visou, aliás, no encontro, batendo os bracarenses pela segunda vez. 2-0 foi o resultado que o Futebol Clube do Porto conseguiu frente a uma equipa bastante difícil no Minho. No final do encontro, André Villas-Boas disse que muitos esperavam que o Porto tremesse. Mas vejam o que fizemos. 2-0 foi o resultado final, numa jornada em que, dos três grandes, só o Sporting não venceu. A equipa treinada por Paulo Sérgio não conseguiu fazer frente à equipa algarvia a jogar em casa. No José Arcanjo, o primeiro golo surgiu através de Postiga, colocando o Sporting em vantagem aos 27 minutos. O mesmo Postiga marcaria o 2-0 aos 62 minutos. Mas 4 minutos bastaram para deixar a equipa leonina em alvoroço e os adeptos enraivecidos, como um leão. É que aos 64 minutos, Ismaili fazia o 1-2 para a equipa do José Arcanjo. Mas o mais inesperado chegou aos 66 minutos, quando involuntariamente, claro, Daniel Carriço introduz a bola na sua própria baliza. Aos 66 minutos, através de autogolo, Daniel Carriço dava um ponto ao Arenense e tirava 2 à sua equipa. O Sporting entrou assim na 19ª jornada a empatar mais uma vez e encontra-se agora a 12 pontos do Benfica. A equipa do Guimarães perdeu e, portanto, o Sporting ganhou um ponto para o quarto classificado. Tem agora 29 pontos. Mas outros jogos se realizaram. Vamos aos resultados numa jornada em que a equipa da Académica também, aliás, a equipa da Naval 1º de Maio também é motivo de destaque. Um dos dois últimos classificados, a Naval, precisamente, conseguiu pontuar frente à Académica de Coimbra. No derby coimbricense, os navalistas começaram a marcar logo aos 22 minutos, através da marca da grande penalidade, por intermédio de Gomes. A equipa do Naval 1º de Maio ainda marcou o 2-0 antes do intervalo, através de Michel Simplício, a 5 minutos do final do primeiro tempo. 5 minutos depois do início do segundo tempo, a equipa da Académica reduzia, também através da marca da grande penalidade. Desta vez foi Sugu quem não falhou. Passava-se o minuto 50. Só que aos 86 minutos, Juliano Amaral fazia o 3-1 que resolvia o encontro a favor dos figueirenses. A equipa da Naval consegue assim 3 importantes pontos e, embora não tenha saído do 15º posto, pelo menos não se afastou do 14º classificado. No sábado, Nacional 0, Leiria 1 e ontem, às 16 horas, já falamos, Naval 3, Académica 1, Passos de Ferreira 1, Marítimo 0 e Rio Ave 2, Portimonense 0. Já sabe também que estão aqui ontem, às 6:15 da tarde, Benfica 3, Guimarães 0 e às 8:15 da noite, Braga 0, Porto 2. O Futebol Clube do Porto precisamente lidera com 56 pontos, mais 11 que o Benfica, que tem 45 pontos. O Sporting já vai a 23 pontos do Porto, tem atualmente 33 pontos. O Guimarães tem 29 e é quarto classificado, como disse. A jornada fica concluída hoje com o Beira-Mar Setúbal. Setúbal que tem precisamente 17 pontos e vai no 14º posto. O 15º é a equipa da Naval, que tem 13 pontos neste momento. E o 16º é o Portimonense, que continua com 10 pontos após a derrota com o Rio Ave. na Liga Orangina, ou na segunda divisão de honra, como preferir. Também houve espetáculo, e muito espetáculo. Começou logo pela manhã de sábado, às 11h15 da manhã, em Moreira de Cónegos, Moreirense para o Clube e... aliás, Clube Desportivo Trofense, defrontaram-se para mais uma jornada, neste caso a 17ª, já que na Liga de Honra estamos com duas jornadas a menos do que na Liga Principal. Ora, o resultado acabou num expressivo 2-4. A equipa do Trofense foi a primeira a marcar por intermédio de Liga aos 11 minutos. Dois minutos depois, Hamilton Júnior, através da marca da grande penalidade, fazia o 1-1 para a equipa para a equipa do Moreirense. Ainda antes do final da primeira parte, Tiago recolocou os Trofenses em vantagem, ao apontar o 2-1 à passagem do minuto 35. Mais golos só no tempo final do encontro. Robinson fez o empate para a equipa do Moreirense aos 88 minutos, para Nildo Petalina voltar a recolocar os Trofenses em vantagem aos 89 minutos. No quinto e último minuto de compensação, Zé Manel resolveu o encontro ao fazer 4-2 para a equipa do Trofense. Ainda num outro encontro, o Vadme bateu ontem por 4-0 a equipa do Varzim. Os varzinistas perderam em casa, na Pova, por um resultado demasiado expressivo para o que se viu no encontro. Para ajudar a festa, houve um autogolo. Foi o 2-0. André Carvalhas foi o senhor do jogo. Marcou 3 golos a favor do Fátima. Primeiro surgiu aos 27 minutos e só não fez hat-trick na sua genuinidade do termo, porque aos 35, Rafael introduziu a bola na sua própria baliza, fazendo o 2-0 para a equipa adversária. O Fátima chegaria ao 3-0 por intermédio de André Carvalhas, novamente, aos 2 minutos da segunda parte, portanto, para abrir o segundo tempo, e depois, para fechar, aos 56 minutos, aos 11 da segunda parte, se preferir, André Carvalhas novamente fez o 4-0 para a equipa do Fátima. Depois, os visitantes tiraram o pé do acelerador e o jogo acabou por não ser mais expressivo. Mas mesmo assim, a equipa do Varzim bateu-se bem. Foi complicado uma derrota tão avolumada. Mas houve ainda outros encontros. Já sabem então que o Moreirense perdeu por 2-4 contra a equipa do Trofense na manhã de sábado, às 11h15 da manhã. Na manhã de domingo, o Feirense bateu por 2-1 o Arouca e passou à frente dos arouquenses. Às 15h, Belenenses 2, Penafiel 0. Muito bem, portanto, vitória para os Azuis do Restelo, que assim se situam no 8º posto. O Penafiel está no 10º. Às 16h, Gil Vicente 1, Friamundo 1, Covilhã 0, Estoril Praia 1. Já falamos também aqui no Varzim 0, Fátima 4. E também nos Açores, realizou-se às 4 da tarde, hora local, portanto, mais uma no continente da Madeira, 17 horas cá. Santa Clara 2, Leixões Sport Clube 1. A equipa leixonense esteve a perder por 2-0, o golo apontado pelos santa clarenses aos 18 minutos, mas depois reduziu, já no tempo terminal do encontro, para 2-1. Lidera atualmente a Oliveirense com 31 pontos, Trofense com 30, Feirense com 27 em terceiro lugar, o Arouca também com 27 no quarto posto. O Varzim é 14º com 18 pontos, o Covilhã também tem 18 pontos e vai no 15º posto. A equipa do Fátima tem 13 pontos e vai na 16ª e última posição. Na 2ª divisão, realizou-se a 19ª jornada, uma jornada com motivos de destaque, até porque alguns dos últimos classificados pontuaram. Ora, o Bragança perdeu por 2-0 no Zona Norte, 19ª jornada. Andorinha 2, Bragança 0. Ribeirão 2, Associação Desportiva Oliveirense 0. Ponta Solense 0, Tircense 1. Chaves 2, Merlinense 0. Lousada 0, Faf também 0. Vizela 1, União Desportiva da Madeira 2. Caniçal 1, Camacha 1. E Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros 0, Marítimo B 0. Lidera a União da Madeira com 43 pontos. O 16º é segundo com 36. O terceiro, o Chaves, com 35. O 14º é a equipa do Clube de Futebol do Canisal, com 19 pontos. 15º, aliás, Bragança com 12. E 16º, sim, a Associação Desportiva Ponta Solense, com apenas 8 pontos. Na Zona Centro, União da Serra 4, Elétrico 1. Padroense 1, Sporting de Esmoriz 1. Gondomar 3, Pampilhosa da Serra 0. Coimbrões 3, Futebol Clube Cesarense 0. Sertanense 1, Sporting de Espinho 0. Sporting de Pombal 3, Aliados de Lordelo 0. Boa Vista 1, Tondela 1 e Anadia 1, Torizense 0. O grupo desportivo do Touris também então aqui a perder mais pontos. E o Tondela também voltou a perder. A equipa que almeja a subida histórica à Liga de Honra a perder mais uma vez 2 pontos. Mas mesmo assim lidera confortavelmente a prova. É o primeiro classificado com 38 pontos, mais 4. Que o Sertanense, que depois vais criar aqui uma escada. Sertanense vem em segundo lugar com 34 pontos. Padroense em terceiro com 33. Coimbrões em quarto com 32 pontos. E quinto, o mítico Boa Vista com 31 pontos. O 14º classificado é a equipa pombalina. O Sporting Pombal tem 19 pontos. Mais 3 que o Cesarense, que é 15º. E mais 10 que o Elétrico, que é 16º classificado. Por fim, na Zona Sul, 19ª jornada também. Praiense 3, Casa Pia 1. Atlético de Portugal 2, Mafra 1. Importante vitória para a equipa do Atlético. Carregado 3, Atlético de Reguengos de Monsaraz 2. Pinhal Novense 1, Loutano Esportes Clube 1. Grupo Esportivo de Lagoa 0, Madalena 0. Operário dos Açores 1, Real Sport Clube 1, Farense 0, Juventude de Évora 1 e Torriense 2, Clube Oriental de Lisboa 1. O Atlético lidera com 45 pontos, mais 8 que o Torriense, que tem 37 pontos, e o Mafra, que tem 36. Agora, a equipa do Mafra está mais distante do primeiro classificado, com o qual perdeu ontem. O 14º é o Real, com 14 pontos, 15º Lagoa com 13, e 16º, Praiense, com apenas 11 pontos, mas atenção, porque venceu nesta jornada. E em futsal, realizou-se neste fim de semana a 19ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Uma jornada mais uma vez pesada para a equipa do Alpendurada. O destaque vai para o 0-7, imposto pelo Benfica ao Freixieiro, no norte do país. A equipa da casa perdeu por 7 golos sem resposta contra a equipa encarnada, o Benfica, que tem agora uma vantagem mais confortável sobre o Belenenses. Quanto à equipa do Alpendurada, que na passada semana recebeu uma histórica goleada, 26-0, perdeu desta vez em casa com o Grupo Desportivo de Boticas por 1-10. O Belenenses perdeu com a AMSAC, a Associação de Moradores de San António dos Cavaleiros, por 6-7, um encontro equilibrado, mas que tirou 3 pontos à equipa do Belenenses. O jogo complicado para os azuis do Restelo. Fundação José Jorge Antunes, que venceu por 4-3, a equipa do Instituto Dom João V, mas mesmo assim estes continuam a manter o 4º posto. O Vitória Olivais venceu por 7-2 a equipa do Clube Atlético de Mogador, que assim continua com apenas 1 ponto. O Módicos perdeu por 6-4 frente ao Sporting Clube de Portugal em Sandinha, Vila Nova de Gaia. Por fim, em Vila do Conde, o Rio Ave venceu por um resultado estranho, 1-0, a equipa da Associação Desportiva do Fundão. Digo estranho porque não é habitual no futsal haver tão poucos golos. 1 para o Rio Ave, 0 para o Fundão. O Benfica lidera com 51 pontos, mais 3 que o Sporting, que tem 48, e agora mais 7 que o Belenenses, que tem 44 pontos. O Alpendurada tem menos 40 pontos, portanto tem 4 pontos e vem no 13º posto. A equipa do Mogador continua sem conseguir mais pontos, só conseguiu 1 numa jornada. Tem apenas 1 ponto, portanto, e vai no 14º e último posto. Na 2ª Divisão, na Série B, destaque para a goleada do Leões de Porto Salvo, que depois do empate a 5 com o Olivais, não parou, não baixou os braços e continuou nesta sua viagem de vitórias. Realizou-se neste fim de semana a 15ª jornada, com os seguintes resultados. Na Série A, Viseu Futsal 2001-1, Sporting de Braga 3, Lamos Futsal 6, Nogueiró 4, Académica 5, Covão do Lobo 5, Lamirinhas 10, Associação do Bairro Bom Pastor 6, Farlab 6, Junqueira 6, Chaves Futsal 4, Futebol Clube da Foz 2, e Póvoa Futsal 4, Boa Vista 2. O Braga lidera com 37 pontos, mais 6 que o Póvoa Futsal, que tem 31. A Académica vai em terceiro lugar, tem 30 pontos. O Chaves em quarto, com 28. O 13º posto é para o Junqueira, que esta semana empatou e conseguiu mais um ponto, tem 11, portanto. O Bom Pastor tem 10. Agora também conseguiu mais um ponto, porque foi precisamente contra a equipa do Bom Pastor que empatou. Aliás, agora que verificava, e não, peço desculpa, o Junqueira empatou com o Farlab, peço desculpa. Ora então, o Junqueira tem 11 pontos e o Bom Pastor tem 10. Na Série B, Leões de Porto Salvo 6, Centro Social São João 0, Louros 5, CPCD 1, os Torpedos 8, Louletano Desportos Clube 2, Albufeira Futsal 5, Amarense 4, Operário 6, Associação Boa Esperança 3, os Independentes 6, Dramático de Cascais 7 e Vila Verde 1, Sport Lisboa e Olivais 6. A equipa dos Independentes marcou muitos golos, mas mesmo assim não foram suficientes para bater o clássico do Dramático de Cascais. O Leões de Porto Salvo lidera com 43 pontos. Segundo, Olivais com 36. Terceiro, Operário dos Açores com 34 pontos. O 13º posto é ocupado pelo Vila Verde com 10 e com 2 pontos. E no 14º posto e último, a equipa dos Independentes, que mais uma vez, como disse, perdeu. Na Antenweb existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antenweb. Antena Web da música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. E no handball, Wilson Davies não apanhou para o susto. O jogador do Futebol Clube do Porto chocou neste sábado contra dois adversários do Águas Santas, clube contra o qual o Porto jogava naquele instante. Faltava um minuto para o término do encontro, quando, num choque, Davies caiu desamparado no terreno de jogo, perdeu os sentidos e rapidamente foi assistido. Ainda no estádio, recuperou os sentidos e fez sinal de vitória para os adeptos que chamavam o seu nome. Hoje, Wilson Davies agradeceu o apoio do fisioterapeuta, publicando no seu Facebook uma fotografia do mesmo e falando sobre este trabalho oculto, mas tão indispensável em todas as modalidades. A equipa do Futebol Clube do Porto venceu o encontro por 29-25 frente à equipa da Maia, num jogo a contar para o Campeonato Nacional de Handball. Antenoeve, do Esporto. No ténis, Kim Clijsters é novamente a número 1 do mundo, 5 anos depois. Perdeu em 2006 o número 1 do mundo no ranking da WTA. Atualmente, esse lugar pertencia à dinamarquesa Caroline Wozniacki, mas no passado domingo, e por chegar ao final do torneio de Paris, Kim Clijsters acabou por recuperar este seu número 1. Número 1 que só não é conquistado no cenário perfeito porque Petra Kvitova decidiu fazer surpresa no passado domingo, ao bater na final do torneio de Paris, a belga, que agora é número 1, por 2-7-0, 6-4 e 6-3. Foram os resultados que a checa Petra Kvitova, antiga número 18 do WTA, conseguiu. Petra Kvitova venceu pela primeira vez a belga Kim Clijsters, que mesmo assim é número 1 do mundo, como disse. Petra Kvitova aproveitou as maiores debilidades físicas da jogadora belga para levar a melhores no torneio, final do torneio de Paris. Agora, Petra Kvitova subiu 4 postos, é número 14 no ranking da WTA. Quem regressou às 200 melhores tenistas foi Michelle Brito, que é agora número 176, depois de subir 32 posições. O Porto usa as pessoas como se fossem guardanapos. Usa e deita fora. Estas são algumas das declarações que estão na base da ação judicial que a SAD do Futebol Clube do Porto irá interpor ao presidente do Clube Sport Marítimo, Carlos Pereira. O anúncio foi feito esta tarde no site do próprio clube, alegando que o presidente do Marítimo proferiu algumas declarações, algumas afirmações, aliás, falsas e prejudiciais à imagem do clube. A SAD Portista adianta-se a adiantar mais pormenores, afirma apenas que irá interpor uma ação judicial por difamação contra o presidente do Marítimo, Carlos Pereira. Uma carreira maravilhosa. É assim que descreve Ronaldo os 18 anos em que esteve ao serviço do mundo enquanto jogava futebol. Integrou por várias vezes as melhores equipas do ano e foi por 2 vezes campeão do mundo pelo Brasil. Ronaldo deixa o futebol aos 34 anos e revela o motivo que o levou a decidir pendurar as chuteiras tão precocemente. Explica Ronaldo que em 2007 foi-lhe diagnosticado hipertireoidismo, algo que o impede de perder peso e manter a boa forma física para jogar futebol. E lamenta não ter ajudado mais o Corinthians. Ronaldo, que era um grande jogador em Espanha e em outros tantos lugares do mundo, viu a sua carreira ameaçada quando, há alguns anos atrás, foi operado por 3 vezes ao joelho. É uma decisão que não tem retorno, explica Ronaldo, pelos motivos que já apresentou. É um término de uma carreira de um grande nome do futebol à escala mundial. E é com este término de carreira que terminamos a edição de hoje do Desporto Antena. Amanhã estaremos de volta às 20 horas para mais notícias. Fique bem e até lá!